Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao sábado, entre as 12 e as 14 horas, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Paper. São as sobras, mas também recriações dos temas que integraram o primeiro álbum de Gillian Welch, no já algo distante ano de 1996, e de título Revival, agora compiladas neste disco intitulado Boots No. 1, The Official Revival Bootleg. Está dado assim o início à Orelha Extra de hoje. Bem-vindos. 2 horas de canal auditivo suplementar, através da Universidade FM, Rádio Gastrense, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Universitária do Algarve. Em relação a esta última, vamos deixar de ir para o ar na rua a partir de janeiro do próximo ano. A rua queria que a Orelha Extra continuasse com 1 hora, mas o programa tem 2. Desde há vários anos, principalmente na rua desde 2005, e não queremos dilapidá-lo de uma delas. Não chegamos assim a entendimento, vamos tentar encontrar uma outra frequência pelo Algarve. Obrigado a todos os colaboradores da rua que nos ajudaram a que o programa tivesse ido para o ar durante todos estes anos, e obviamente também a todos os ouvintes. Grande, grande abraço a todos. Gillian Welch, o tema foi Paper Wings, e para continuar, os Jacuzzi Boys. Falta também dizer que a Orelha Extra vai para o ar no Brasil, em São Carlos, na excelente Rádio UFSCar. De hoje com Gillian Welch e também um novo trabalho para o trio de Flórida, Miami, nos Estados Unidos da América, os Jacuzzi Boys. Novo disco chama-se Ping Pong e o tema foi 17. Para continuar, o guitarrista que de momento se encontra na banda 400 Unit de Jason Isbell, já fez parte dos Leslie e também dos Driving and Crying. A música faz lembrar muito a de Bruce Springsteen. Falamos do guitarrista Sailor Vaden. O álbum é homónimo. everything you needed to get it all right. You said you're gonna get rich if it takes all night. Should I go to Texas or Tennessee, or lock myself in Tulsa and throw away the key? One for the money, four on the floor. You were born last week with your foot in the door. I heard truth is what songs are for. Nobody gives a damn about songs anymore. Hey! La la la la la la la la la la la la la la la. Ingrato para Sailor Vaden compará-lo só a Bruce Springsteen, como fizemos há pouco. O músico inscreve-se numa tradição de um certo rock and roll que remonta, claro, a Bruce Springsteen, mas não só, também a Tom Petty, Dave Edmunds, John Fogerty, entre muitos, muitos outros. O álbum é homónimo, ouvimos Nobody Gives a Damn About Songs Anymore e vamos escutar ainda um outro tema. Broken Home, Sailor Vaden. People come and people go, just let you know it's all in the way the wind blows. It will blow you away. People die in broken homes, on broken beds, they're misfed men I know. I've seen them go. But it helps to keep me sane. Yeah, that's the pleasure from the pain. It always dries the tears right off of my face. And then I know, oh, it's okay to hold my head up high. Money's tight and your parents fight in the room under yours late at night about who's gonna pick you up. Go to bed, I'll say goodnight, but I'm sorry, this is not your normal lullaby. It's just the truth. But it helps to keep me sane. Yeah, that's the pleasure from the pain. It always dries the tears right off of my face. And then I know, oh, it's okay to hold my head up high. always dries the tears right off of my face. And then I know, oh, it's okay to hold my head up high. Yeah, it's okay to hold my head up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Cabrita. música do londrino Stephen Julian, que editou discos anteriormente enquanto Funkin' Even. Este álbum vem em nome próprio, chama-se Fallen. É um disco conceptual sobre um anjo caído em desgraça e expulso do paraíso para viver entre os mortais. Tema retirado desse mesmo Fallen, de Stephen Julian, Carousel. A duração chama-se Hologram Imperator Lugu, qualquer coisa do género, em turco, de obviamente turca Gaye Su Akyol. O tema foi Hologram. E continuamos por aqui a ouvir o último Lamb Chop, Flotas, desta vez JFK. Thank you. it's all fucked up in an old laundry room. Yeah, we were once windowed in a laundry room. I see, girl. Yeah, we were once windowed, but I buy your. Next to the radio station name, New York Stock Exchange of Ideas. Just don't touch me.

sempre um CD e um disco em vinil. No caso é um triplo CD que contém temas nunca antes editados por Moon Wiring Club e também a recriação de outros discos. Chama-se When a New Trick Comes Out, I Do an Old One. E o vinil é um disco de originais, precisamente aquele que demos destaque nos minutos anteriores. Chama-se Exit Pantomime Control e o tema foi Marvelous King Nonsense. Há também uma outra edição, desta vez é um livro de 48 páginas com o excelente grafismo que tem povoado todas as edições de Moon Wiring Club. Os discos são o que nos interessam e por aqui irão soar durante as próximas emissões da Orelha Astra. Novo trabalho também que junta em nova colaboração Nadia Sirota e Nicole Mulli. Para além da interpretação destes dois músicos e compositores, temos a ajudá-los o ensemble Alarm Will Sound e a Orquestra Sinfónica de Detroit. O disco chama-se Keep in Touch. E para hoje vamos chegar com a parte 2 do concerto para viola. Thank you. carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Trabalho dos Dim Dyke Stare, a dupla de Sean Kent e Miles Whittaker, chama-se Wonderland. Há também uma edição especial deste Wonderland que compila as test pressings que os Dim Dyke Stare lançaram em anos anteriores e que ouvimos por aqui algumas delas também nessa altura. Criamos este Wonderland por aqui com Curzon. Final da primeira parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com os Dim Dyke Stare, e ainda depois regressamos ao álbum de 1972 dos Eggs Over Easy, chama-se Good and Cheap. Em próximas emissões temos que ouvir numa outra altura mais adequada este disco dos Eggs Over Easy. Tem ficado sempre para o final das horas. O tema vai ser Henry Morgan. Tell me what that is worth. Call my baby on the telephone. She said no love today. I said, oh, listen, baby, I know you're not alone, but you're the one that is gonna have to pay. I work hard all week just to keep you nice. Bring you my hard-earned pay, baby, then you treat me cold as ice. I can't dig it, darling, you're playing it too cool, trying to use me for a tool. But I'm not gonna let that happen. I'm just gonna leave you here to suffer, baby. Suffer! at me, try to tell me they're cool. Everything they fear, they don't want me to be. At church, at home, and in school. But I can see through their disguise. Yes, I know their games. All you gotta do is look into their eyes, yeah. And you can tell that they're all the same. Though they may try to tell you they're your friends, it's really not true. It's just a bunch of jive-ass people trying to take advantage of you. But don't let them do it, baby. Don't let them do it. Oh, no, please don't. Or they'd ruin you if they could. Better get out now while the getting still is good. The Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 21 e as 23 horas, na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Estamos de volta para a segunda e última parte da Orelha Extra, canal auditivo suplementar, através da Universidade FM, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense e até ao final do ano na Rádio Universitária do Algarve. A partir de janeiro de 2017, deixamos de ir para o ar na rua e entramos logo na nossa Capela das Aparições, onde nas últimas semanas temos andado a dar destaque à banda que o australiano Rob Younger formou logo a seguir aos seminais Radio Birdman, banda essa que ainda continua no ativo. São, claro, os The New Christ, e temos andado a dar destaque aos singles editados pelos New Christ entre 1981 e 1988. Para hoje vamos ficar com mais dois singles. O primeiro de 1987, com os temas Dropping Like Flies, That Girl, I Swear e You'll Never Catch My Wave. E o segundo do ano seguinte, 1988, com Edin South e I Saw God. Bem-vindos, The New Christs. and our chances left to rot, unplanned and underground. You are my diaphragm, hung up on this wire. Stay you where I win. Oh, we had it ever locked up tight. I swear, yeah, I swear. I lift off your philosophy, but before you stray, and then you jacked up the price. We'll be right back. No mundo de sonho, Jeffrey Lee Pierce teria casado com Rob Younger e teriam sido felizes para sempre. Especial a que damos o nome de Capela das Aparições, o final do destaque para The New Crisis, a banda que Rob Younger formou logo a seguir aos Radio Birdmen, lá pela Austrália, e banda essa que continua no ativo desde 1981. Demos destaque por aqui aos singles editados entre precisamente 81 e o último que acabámos de ouvir, 1988. Os temas foram Dropping Like Flies, Dead Girl, I Swear, You'll Never Catch My Wave, e Edin South e I Saw God. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it doesn't Orelha Extra, spreading the gospel around here. Radio Freedom. swastika trees and spitting in the wind. Cold war, hot war, peace, another lesson we don't need. Another lesson we don't need. Regresso de Christine Hirsch com um disco duplo de título Wyatt at the Coyote Palace. Ouvimos dois temas, Green Screen e Hemingway Style. Orelha Extra, segunda e última hora, através da Rua RUC, Universidade FM e Rádio Castrense, e no Brasil na Rádio da Universidade Federal de São Carlos. Para continuar, a sueca Kajsa Blom, que assina como Kablam, é um EP de título Furiosa. Ficamos com Arch. We'll be right back. broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? And gloom. We met in April, got married in June. A wedding of bodies, a marriage of minds. Two hearts on fire, four eyes gone blind. Home in the suburbs, Scranton, PA. Both sets of in-laws, not far away. Couple of kids, a boy then a girl. I was sitting on top of the world. Nose to the grindstone, 6 days a week. Church on Sunday to hear the preacher preach. But my faith in Jesus, was that a mistake? My wife's betrayal was hard to take. I found out in the obvious way. I came home sick on a work day. She was in bed with my best friend's wife. No bigger surprise if I had my life. B-I-B-O-R-C-E. B-I-B-O-R-C-E. I stood and I stared, my mouth wide open. I was dreaming of what I was hoping. I started to holler, my voice got hoarse. Praise God Almighty, I want a divorce. She said, I'm sorry, I know how you feel. But my love for you was never real. You're sweet, gentle, honest and true. But it's awfully boring living with you. I barely exist on an emotional plane. I'm one step away from going insane. She kept the children, I got the house. What the hell is that all about? A responsible citizen I cease to be. I love domesticity, but now look at me. They say it's the children who suffer most, but they seem happy, it's me that's lost. B-I-B-O-R-C-E. I sleep on the couch with the TV on. My life has gone terribly wrong. Pornographic fantasies infect my brain, filling me up with guilt and shame. Guilt, shame, sorrow and gloom. We met in April, got married in June. A wedding of bodies, a marriage of minds. Two hearts on fire, four eyes gone blind. B-I-B-O-R-C-E. B-I-B-O-R-C-E. B-I-B-O-R-C-E. B-I-B-O-R-C-E. Sexual B-I-B-O-R-C-E. Revolution. B-I-B-O-R-C-E. You're either part of the problem B-I-B-O-R-C-E. Or part B-I-B-O-R-C-E. Of the solution. B-I-B-O-R-C-E. B-I-B-O-R-C-E. Johnny Dowd com Sexual Revolution, do seu último trabalho Execute American Folklore, e desta vez Johnny Dowd a tocar todos os instrumentos. O disco sai na sua editora, tal como os anteriores, Mother Jinx Records. E voltamos ao álbum estreia de Carla Dal Forno, You Know What It's Like. Thank you. Carla Dal Forno, What You Gonna Do Now? E o holandês Dave Huismans, ou melhor, Dave Huismans, em retrospectiva da sua aventura A Made Up Sound, CD 2009-2016. Thank you. A Made Up Sound com Crisis do CD duplo 2009-2016. Final das 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Podcast em www.orelhaextra.com e o contacto através do Facebook, Twitter e e-mail orelhaextra@sapo.pt. Para o fim, vamos ter tempo ainda de escutar a reunião dos Mini Meekans com Robbie Fulks no álbum Jura. Tchau, boas festas. Area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point good. Enough? Bend over. Y'all ready for this? Get it down. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. All in your empty nuts. No one will ever mend. Drifting in the currents on the ice, beneath the northern lights. Great waves in frozen motion. Above this chosen ocean we ride. Ravenous tide. Up the final catch. No tiddlers to throw back. Just one lazy cart with a glassy eye. You'll taste good battered and fried. We draw our knives to fill it. He jumps out of the skillet and flops back over the side. Chased him through the deep without a wink of sleep. He flicked his tail and disappeared and left us floating here. Now the exhausted sea will rise and swallow you and me. So thank you. captain, he went down. His cap was spinning round in tiny whirlpools, grey and green. We heard the sirens scream. Fell in love with Neptune's daughter. She moves across the water to me. Walks over the sea. Now a fish must walk on land. One day we'll understand. The sea is emptied out at last. So we fulfilled our task. Now shed your legs and lose your arms. Money, clothes and lucky charms. And crawl back into the sea. Now we're all prone to exaggerate, but you might need some better bait. Sheep, you're gonna need a bigger boat to keep this dream afloat. Up out your chest, observe the slaughter. 1 inch of salty water is all I need. The last fish in the sea. It was midnight by the boatyard, and the tavern light glowed dim. Just a few of the strongest were still hanging in. There was Dyson, there was Gottschalk, there was Shaughnessy and I. And the smoke rings gently circling. Disgusting wives almost every night. Do the courses of our dreams befoul our hills and streams? Does the stone command the quarry? Are we strong in number? Are we? Are we not men? Of a once distinguished line. All the vast Eurasian landmass did we roam. Stirs in our veins still the old strain. I say, hang him. I say, hang him. Hang him. from my